Deixa eu meter de frequência 1-8-95, boa noite na 7, tem um bom voo. 009-7295, obrigado, bom dia, boa noite, boa noite. Boa noite, 7, próxima ponte, perdão, 1-0, pronto, bom dia. Bom dia, prossiga. Bom dia, senhor. É uma solicitação de reboque pushback da posição 7 do pátio 3 para a posição 4 do pátio 11. Muito bem, então só confirmando isso que o Jolie Change do pátio 3 que é reboque para o portão 04 do pátio principal, é isso? Afirmativo. Copiado, índio está autorizado, mantendo o escudo constante, reporte ao término, reboque no portão 4, isso que o Gillette índio. Afirmativo. Oito no 7 aos 17, controle 1208, boa viagem. 1208, obrigado, Mônica. Controle Salvador, gol 8-16, decolado, 1-7, decolado na 6-4. 1-8-7, contato, submantenido 3-6-0 na saída da Euleda, pós bridge. Da Euleda, apoio bridge. Solo Salvador, web, já, Juliette, Índia, finalizando o reporte. Obrigado, um bom dia. Copiado, Índia, obrigado, bom dia. Confere, chame Recife agora, frequência 1251, alterna 33, sinal 25, gol no 897. 251-3325, bom dia. Bom dia, Bobé. Tráfego Salvador, San 3106, tem informação aqui, posição 6, autorização São Paulo. Confirma a matrícula, senhor. Salvador, San 3601. São Paulo, tem 360, aprovado, informação em curso Fox. Dodge, o senhor está pronto para cópia? Afirmativa, só a transmissão, senhor, aí que está muito baixo. Copiado, como me recebe agora? É, melhorou, hein? Melhorou um pouco, mas tá meio baixo ainda. Mas prossigo, pronto pra próxima. Muito bem, então 3601 autorizado então para Sierra Bravo, Sierra Papana, Aper Zulu 16, até Bravo, Hotel Zulu, após direto posição Trive, após autorizado conforme rota apresentada no plano de voo, nível de voo 360, pista em uso 10, primeira curva à direita, subida da El, Leda, Bridge, controle 120.8, transponder 5032, TAN 3601. Autorizado 360, conforme a rota do plano de voo, decola na 10, curva à direita da El, Leda, Bridge, 120.8 é o controle, 5032 vai acionar o 3601. 5032, cotejamento correto, TAN 3601, no portão 612, chame pronto para o pushback acionamento. Chama. de Salvador da Bahia, 3601, posicionamento. Portão 612 aprovado, chamei pronto para o táxi, tem 3601. Obrigado,